brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri, diretamente do Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Até as 9, você está na companhia da carrapeta mais inusitada das galáxias. Música boa em rebeldia, desde 2006. Prêmio APCA 2007. Prêmio Aldir Blanc 2020. Todo feito em software livre, GNU Linux. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri. Siri, vulgo Conrad Rose. Fico com vocês até o babaquista, horário da Voz do Brasil. Enfim, a EBC em novas mãos, esperando que esteja um pouco mais inteligente, mas proselitismo não é bem-vindo. Viva a mídia livre, viva o livre pensamento, liberdade de expressão sem cagar na cabeça dos outros. Fora fascista, racista, homofóbico, machista, enfim. Pode desligar. Esse programa é feito pra gente tranquila, de boa, suave. Nicolás Krasik, Cordestinos e a gaitinha de João Hermeto. Bora lá, opinião. Viva Zequete. Através da Pombagira Cibernética, que fez uma capela com essa música, eu conheci Isadora Mello, de Juliano Holanda, Braseiro. Precisando de ar puro, mergulhei na ironia, deslizei na poesia, encontrei versos concretos nos poemas mais diversos, sujos de melancolia. A poeira que ardia, vindo do pó da estrada, era quase madrugada, candeeiro queimando, coração se abrasando na explosão do luzeiro, quase virou um braseiro a incendiar toda a sala. A boca fala e se cala no silêncio matutino. Vi um corpo feminino acenando pra mim. Era o começo e o fim, que eu precisava, e o meu corpo brincava de prazer e alegria, feito leão que rugia, atravessei o inferno na sede do amor eterno, na porta que se abriria, mas entrava mais valia desejos e emoção, sussurro, beijo, paixão, e o vulcão explodiu. Sorria, meu bloco vem descendo a cidade. Vai haver carnaval de verdade. O samba não se acabou. Sorria, que o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente, do jeito que o rei mandou. Viva o único rei que vale a pena, o rei Momo. Silva e agora Zé Catimba com Diogo Nogueira. Do jeito que o rei mandou, o rei Momo. Cidade, vai haver carnaval de verdade. O samba não se acabou. Sorria, que o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente, do jeito que o rei. Bate lata, bate surdo, agogô e tamborim. Bate fundo no meu peito, um amor que não tem fim. E pra não cair na escada, bate o prego, meu senhor. Bate o pé, mas bate tudo, do jeito que o rei mandou. Da cidade, vai haver carnaval de verdade. O samba não se acabou. Sorria, o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente. Bate lata, bate tudo, agogô e tamborim. Bate fundo no meu peito, um amor que não tem fim. pra não cair da escada. Bate o prego, meu senhor. Bate o pé, mas bate tudo do jeito que o rei mandou. Sorria, que o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente. Do jeito que o rei mandou, do jeito que o rei mandou, do jeito que o rei mandou, do jeito que o rei mandou. Aí, Nilce, vamos mandar um recado? Simbora, Pâmela, vamos lá. Eu não entendo esses sambistas da antiga, cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga, um grande amor sofrido que só deixou saudade. O homem nunca é bandido, é da mulher a falsidade. Não entendo esses poetas que nos chamam leviana, manda embora a todo custo, toda hora um reclama. É uma tal de dor, tamanho um desejo de vingança. Será que fomos tão malvadas, não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas e poetas geniais, só não entendo porque as mágoas e as mulheres são iguais. Eu não aguento mais ser a pecadora, arrependida, traidora, amante do grande mal da tua vida. Eu resolvi essa questão assim. Não sou Amélia, nem Anália, nem Copelli de sandália. Sambo todas, ainda toco na cadência. Não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. Não sou Amélia, nem Anália, nem Copelli de sandália. Sambo todas, ainda toco na cabeça. Não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. Tirou onda, hein, Nilce? Eu não entendo esses sambistas da antiga, cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga, um grande amor sofrido que só deixou saudade. Um homem nunca é bandido, e da mulher a falsidade. Não entendo esses poetas que nos chamam leviana, manda embora a todo custo, toda hora um reclama. É uma tal de dor, tamanho um desejo de vingança. Será que fomos tão malvadas? Não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas e poetas geniais, só não entendo porque as mágoas e as mulheres são iguais. Eu não aguento mais. Ah, eu também não. Ser a pecadora, arrependida, a traidora, abandonada, preterida, o grande mal da tua vida, eu resolvi essa questão assim. Não sou Amélia, nem Anália, nem Copelli de sandálias, tamo todas, ainda danço na cadência. Não lhe devo vigência, agora só de sacanagem, meu bem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. Amélia, nem Anália, nem Copelli de sandália, sambo todas, ainda toco na cadência. Não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. É a mulher quem vai ditar a malandragem. Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaiá. Marina de la Riva. E agora na Ozete. Diz que tem uma X. Tem samba nas veias, tem balanga andando. Ela tem dente. Tem pele morena e o corpo febril, e dentro do peito o amor do Brasil. Ela tem dente. Tem cheiro de mato, tem gosto de coco. Tem samba nas veias, tem balanga andando. Ela tem dente. Tem pele morena e o corpo febril, e dentro do peito o amor do Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi vatapá. Eu sou brasileira, meu, e te revela que a minha bandeira é verde e amarela. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi vatapá. Eu sou brasileira, meu, e te revela que a minha bandeira é verde e amarela. Ela tem cheiro de mato, tem gosto de coco, tem samba nas veias, tem balangandão. Ela tem pele morena e o corpo febril, e dentro do peito o amor do Brasil. Eu digo que tenho muamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bom brasileiro. Eu digo que tenho muamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bom brasileiro. Tem balanganda. Ela tem pele morena e o corpo febril, e dentro do peito o amor do Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi vatapá. Eu sou brasileira, meu, e te revela que a minha bandeira é verde e amarela. Eu digo que tenho muamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bom brasileiro. Agora uma dobradinha.

sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar para o passado. É um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e futuro é o que virá. Mas e daí? O moleque acabou de chegar. Nessa cama é que eu quero sonhar. Amanhã boto a perna no mundo. É que o mundo é que é meu lugar. Bora, gente! Upa pro Greg, Cacá Beltrão, Sintonia no Rio, Luciano em São José, Sulí Furtado em Itajaí, Assinara na Sintonia, lá em Urubici, com a Lucrécia. Sinares e Rosa tem um programa bem maneiro chamado Fitofonia. Tava com cara de domingo e era de manhã. Te sacava sandália de prata, mas não sabia o seu nome. Tava com cara de domingo e era de manhã. Te sacava da sacada, mas não sabia o seu nome. Dani Dati. Será flor, quem diria, um poço de alegria. Quero uma melodia pra cantar, pra poder ficar melhor e depois te ver passar. Quero ver a sua ginga só pra ver se foi mandingo ou se rolou no natural. Só pra saber o seu nome eu fico até passando fome, fico até passando mal. Tenho um sentimento forte por alguém, eu sei. É baiano, carioca, algum feitiço fez. Mas eu tenho uma reza forte, uma praia, alguma sorte. Quem sabe um dia me quer. Passando. Você está sintonizado, sintonizada, sintonizade, numa frequência comunitária, 98.3, Rádio Comunitária Campeche, 24 anos de múltiplas vozes. O nosso bi-estúdio fica na Travessa Iracema das Chagas Pires, número 80, no bairro do Campeche, leste, sul, da Ilha da Magia. Muqueca de Siri ocupa o bi-estúdio semanalmente desde 2018. E no primeiro quartinho do programa de hoje rolou Opinião, sempre a música que abre e fecha o programa é a mesma. Hoje foi Nicola Krasik, o polonês mais carioca do mundo, meu grande amigo, querido, Cordestinos e João Hermeto. Música de Zequete, Braseiro, com Isadora Mello, como já falei, música de Juliana Holanda, excelente letrista, compositor, arranjador, Pernambucanos, do jeito que o Rei mandou, dobradinha, Silva e depois Zé Catimba com Diogo Nogueira, Samba às Avessas, Pamela Amaro e Nilce Carvalho, Um Vestido de Bolero, Marina de la Riva, Diz Que Tem, Nausete, Recado, Maíra Freitas, Com a Perna no Mundo, uma versão mixada após a morte de Gonzaguinha, então por isso que o Martinho fala que da saudade, enfim, Com a Perna no Mundo. Reza Forte com Sandália de Prata, Sandália de Prata lá de São Paulo, que toca no Muqueca desde 2007. Galera do Charme, do Sambalanço, um salve, um axé. No fundo estamos ouvindo o Thiago França, Risca a Faca. Na metade do programa eu mando um salve, galera, com todo mundo aí, valeu? Abri o segundo quartinho com o Canto da Gente, Letícia Aranha. E depois, figurinha carimbada do Muqueca, Zé Cavaleiro, com outra figura carimbada mais recente, mas que não sai da carrapeta, Juliana Linhares. Passe. E aí vem lá Lamparina. É, ainda tem Escarimbó, tem Maíra Andrade, Alice Caymmi com Raquel Reis, lançamento. Orquestra Voadora, Potiguara Bardo, Mangulab, Rosa Neon, Ô Craca, Monique Sus, Cris Delano, Plínio Profeta com Davi Moraes, enfim, coisa pacas. Vamos lá, segundo quartinho. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q U. Eu falo mais que o homem da venda. Menino, me dá licença, porque eu tô chegando como a luz do sol. Senhora, me dá a bênção que tão me chamando pra cantar forró. Nascida e criada no país do forró, eu que não caminho só, não tenho medo de morrer. Tô sempre guardada nas preces de minha avó, em pingo d'água do nó, eu tenho é pressa de viver. Nascida e criada no país do forró, eu que não caminho só, não tenho medo de morrer. guardada nas preces de minha avó. Em pingo d'água do nó, eu tenho é pressa de viver. Meu canto é o canto da gente, sou o que meu povo é. Mulher da gota serena e menina de muita fé. Meu canto é o canto da gente, esse é o meu lugar. Daqui posso até sair, mas pra que sei que vou voltar. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Vem, passa, Zé Cavaleiro, Juliana Linhares. Eu dou a minha face pra bater, mas se quiser pode beijar. Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, vem cá. Fora de si, meu amor, vem cá. Menina, você me alucina, mas a minha sina é te desejar. Desejo como o rato, queijo como a boca, o beijo, meu amor, deseja. Desejo como o rato, queijo como a boca, o beijo, meu amor, vem cá. Eu dou a minha face pra bater. Meu amor, vem cá. quero te achar. Mas se eu fosse tu, provaria do veneno. E pra mim vinha correndo com vontade de me amar. Amor, fiquei sabendo que cê não pega feitiço. Talvez por isso eu não consigo te achar. Mas se eu fosse tu, provaria do veneno. E pra mim vinha correndo com vontade de me amar. Amor, o seu perfume já cheirou na minha roupa. Quem foi que disse que eu gosto de namorar? Mas se for tu e eu, até corre esse perigo. E quem quiser ficar comigo não pode escorregar. Mas se for tu e eu, até corre esse perigo. E quem quiser ficar comigo não pode escorregar. Não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode, não pode escorregar. Não pode. Agradeço o presente. Tinha só uns 7 anos, uma visão tão diferente. Não gostava de escola, dormia limpo e acorda cedo. Andava descalço, jogava bola. Na primeira infância maluqueiro, ia pro mundo da rua sem medo. Nunca tive problemas com a sorte. Os guardiões que me guiavam sabiam meu dia de morte. Caboclo do Santo Forte. Não tenha medo do que a vida te manda. E muitas vezes na derrota a gente ganha. Não adianta se esconder que a morte chama. Ninguém engana a morte. Não tenha medo do que a vida te manda. E muitas vezes na derrota a gente ganha. Não adianta se esconder que a morte chama. Ninguém engana a morte.

pesada do maracatu. Belé o Recife pegando fogo. Thaís Pelicori, Bruna Caran, Festa. Antes foi Maíra Andrade, Rosa. Agora Desfruta, Alice Caymmi e Raquel Reis. Paixão é meu estado ideal. Eu gosto mesmo é de gostar. Ai, essa beleza descomunal me deixou aflita. Mas paixão é meu estado ideal. Eu gosto mesmo é de estar. Vejo a beleza nas coisas que se esvai, porque tudo é vário, tudo é temporário. Aproveita até o caroço. Desfruta de mim, desfruta. Desfruta de mim, desfruta. Ai, essa beleza descomunal me deixou aflita. Mas paixão é meu estado ideal. Eu gosto mesmo é de gostar. Paixão é meu estado ideal. Eu gosto mesmo é de estar em você. Até chamar de moral, mas faz parte da vida. Quem mandou botar num pedestal? Minha humanidade grita. Desfruta de mim, desfruta. Desfruta de mim, desfruta. Desfruta de mim. Descomunal. Chico Chico, Jorge do Peixe, Fernando Nunes e Sérgio Fouad, Sebastião Rodrigues Maia, Coronel Antônio Bento. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro. Convidou o Belé Nunes pra tocar. Ô, lerê, ô, lará. Nesse dia, bodocó, faltou pouco pra virar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou Belé Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodocó, faltou um pouco pra virar. Todo mundo que mora por ali Nesse dia não pôde a resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, passou uma noite inteira sem parar. É costume do povo que se casa, fica doido pra festa se acabar. O lelê, o lalá. Nesse dia bodocó, faltou pouco pra virar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Bené Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodocó, faltou tudo pra virar. Todo mundo que mora por ali, nesse dia não pôde resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodocó, faltou pouco pra virar. Fica doido pra festa se acabar. Ô lerê, ô lará, neste dia bota a copa, falta um pouco pra virar. Nesse dia bota a copa, falta um pouco pra virar. Nesse dia bota a copa, falta um pouco pra virar. Segundo quartinho do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos Letícia Aranha, Canto da Gente, Face, Zé Cabaleiro e Juliana Linhares, Feitiço com Lamparina, Santo Forte, Escarimbó com Gabriel Souto, Rosa, Maíra Andrade, Festa, Thaís Pelicori com Bruna Caran, Desfruta, Alice Caymmi e Raquel Reis, Coronel Antônio Bento, Chico Chico, Jorge do Peixe, Fernando Nunes e Sérgio Boali. No fundo estamos ouvindo Orquestra Voadora, Revoar. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo e com estúdio aberto, na Rádio Comunitária Campestre, 98.3 MHz. Hoje, testando uma retransmissão na Cova Funda, usando a antiga frequência, a frequência da antiga Rádio Tarrafa, 105.7 MHz, numa Low Power FM, uma transmissorzinha de baixa potência, transmitindo na Cova Funda. Então, upa pro gordo, pra magrinha, pro Emiliano, pro Cante, pra Sara, pro Zé, pra Silvia, Silvia Panadeira, Silvia Álvares, pro Nigéria, pra galera, pras cria, Braguinha, Braga, enfim. O Cio e a Natália que estão hospedados lá em casa. Um upa geral aí. Um upa pra quem é de upa, um cheiro pra quem é de cheiro. Luciano em São José, Sueli Portado em Itajaí, Sinado Urubici, Cacá Beltrão, Professor Greg, que lançou o livro no Rio de Janeiro. O Rafa, Yoga Ponto Decolonial, a Rafa, Upa, Danindati, Ábido, Valéria, Helena, Bernardo, o Calado, o Ermitão. Tem a música do João Bosco. Dia 26 eu vou tocar a música pro Bernardo. Helena, dá um puxão de orelha no moleque. Upa pro meu neto Benjamin, pra minha mãe Rosa, pro meu pai Paulo, pras minhas irmãs. Enfim, tá aparecendo o programa da Xuxa. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais pra trocar uma figurinha conosco. Acrescenta o Gmail pra mandar material através do Drive. Ou então no Instagram, Facebook, Muqueca Siri, tudo junto. Muqueca com U e QU. Desde 2006, música boa e rebeldia. Sem fazer carinha de quem não tá gostando demais. Prêmio PCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. E dois recados aqui. Nós a Nós, ateliê de macramê da querida Elaine, lá no norte da ilha. E a vitrine viva, vitrine sonora que o Muqueca vai fazer para a Gemunis no Badauê. Badauê. Loja no Rio Tavares, que logo vai apoiar a rádio também. Enfim, Gemunis, abraço. Revoar, finalzinho. Vamos ver agora. Agora vem Al Jarro. Se liga. Água de bebê. Will a flourish, a parent, no one knows, only you that I. How to the bed. How she be amora? How she be How she be amora? One more time. É ou não é a carrapeta mais inusitada das galáxias? Agora com vocês, estreando no Muqueca, Natália Xavier, Eu Também Sou Teus Rios. Depois Potigarabardo, Mangolab, Me Leve. E aí vem Rosa Neon. Abre espaço e quebra, swinga, abre o baile. Todas se afrouxam, porque inundo tudo que padeço. Rejeito e enterro dos rios afetos. O que não sei compreender, tatear com a razão. Verbo em águas até ser rio. Verbo as mágoas até o. Todas se afrouxam, porque inundo tudo que padeço. Rejeito e enterro os rios afetos. Antes que os prédios se ergam, serpenteio no chão. Ser as linhas curvas dos rios, ser o silêncio fecundo, rota de desvio. Saber se por aí tá sobrando espaço. Se der alô no quarto contato, me leve suave na nave pro céu estrelado. Alô, alô. We'll se eu não tô ligando a cobrar, é que a vida não tá fácil, então eu vim lhe cobrar. Desde cedo vi no filme que do céu ia descer toda essa palhaçada, nem pra tu aparecer. E quando tiver vindo uma bola, tu vai ver. Combustível aqui tá caro, não esquece de abastecer. E Brasil, Goianinha, em Nevada ou Panamá, não importa onde pouso, só que venha me buscar. Vem pra mim ser de outro planeta. Oh baby, me leva, me abduz antes que eu enlouqueça. Traz-nos pressa, treva. Alô, alô, tem alguém do outro lado? Liguei pra saber se por aí tá sobrando espaço. Se der alô, no quarto contato. Na nave pro céu estrelado. Vem pra mim ser de outro planeta. Oh baby, me leva, me abduz antes que eu enlouqueça. Traz-nos pressa, treva. você aí que me ouve em modo aleatório. Meu corpo é minha casa, música arrepia os poros. Não, baby, I'm not made in Honório. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre. É sobre ser sobrevivente ao que há de sombrio. De mentes que nunca estão em estado sóbrio. O que passou, passou. Eu tenho apenas um critério: ser feliz, enfim, por todos os meios necessários. Contadora de história, não do conto do vigário. Narrando as vitórias que não vão pro noticiário. Primeiro, saldo meus mais velhos, depois saldo meus mais novos. Você não é nada além do que seu hábito diário. Meus guias muitas vezes adiaram meu velório. Nas noites pela rua, andando sempre em estado aéreo. Eu nunca teria chegado a Orion. Só cheguei quando me dediquei a fazer o meu som. Pessoas como eu se empolgam com era de aquário. E do Molotov sempre saca um isqueiro. Meu poder é poder me expressar de um modo sincero. Sempre pude pôr a cabeça no travesseiro. E sonhei em cantar Cindy Lauper no show de calor. Escrever que nem os caras, um rap bem sanguinário. Sou de gêmeos como Kendrick, não por isso um rap genius. Mas meu estilo original me libertou do salário mínimo. É o mapa do tesouro. Imortal meu patrimônio, é sagrado algo raro. E no caminho dissolvi tudo que era ilusório. Me curei no meu terreiro, fiz as pazes com dinheiro. Nada é caro quando eu sei o que eu quero. E o que eu quero são mais os corais do que sair num cruzeiro. Cresci em um cenário nada promissório. E sigo rejuvenescendo a cada aniversário. Ei, você aí que me ouve em modo aleatório. Meu corpo é minha casa, música arrepia os poros. Não, baby, I'm not made in Honório. Mas dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre território. Dá luz no meu nome, é sobre. Ei, você aí que me ouve em modo aleatório. Meu corpo é minha casa, música arrepia os poros. Não, baby, I'm not made in Honório. Dá luz no meu nome, é sobre território. Iluminar para sempre, iluminar tudo. Até os últimos dias da eternidade, iluminar e só. Eis o meu lema e o do sol. A espantosa aventura, essa não é minha, é do Mayakovsky. Vamos nós! Lourdes da Luz, Quebrante, modo aleatório. Antes, Baca, Jonga e Rosa Neon. Vai devagar. E agora não foi por mal. Eu nunca quis te machucar. Você bem sabe que eu sou louca. De vontade de te atormentar e de beijar a sua boca. Até que então eu virei um caco de vidro perdido na areia do seu olhar. Sem dizer se é hoje ou depois de amanhã que o sangue vai derramar. Não quero mais te machucar. Não vou voltar de madrugada. Vou dar um tempo na cachaça, na preguiça e na pirraça. Vou dar um jeito no meu jeito de ser. Vou dormir cedo, ver TV. Na minha cama deito eu, só eu, você. Bye. quero mais te machucar. Não vou voltar de madrugada. Vou dar um tempo na cachaça, na preguiça e na pirraça. Vou dar um jeito no meu jeito de ser. Vou dormir cedo, ver TV. Na minha cama deito eu, só eu, você. Brother Charles Moreto, Curitiba, na sintonia. Os palhaços de Canelinha, Catarina Quinas e o Grapicho, querido amigo. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri, ouvimos Água de Bebê, Al Jarro, cara que esteve no primeiro Rock in Rio. Eu Também Sou Teus Rios, Natália Xavier. Me Leve, Potigara Bardo, Mangolab, Marcelo, cara, não sei o nome, peraí, Matheus Carrilho, Matheus Carrilho. Marcelo Macedo com Aline Lessa, foi, não foi por mal, o remix do Marcelo. E entre elas, veio Devagar, Vai Devagar, Rosa Neon, Baca e Djonga, Modo Aleatório, Lourdes da Luz e Quebrante. No fundo, estamos ouvindo Cefalópode, com Craca. Você está sintonizado numa frequência comunitária 98.3 MHz por ondas hertzianas, usando o espectro eletromagnético bem natural para se comunicar. Ou você está conectado via internet, uma rede proprietária, através do sítio radiocampes.com.br, os agregadores de rádio e também o nosso app Rádio Campestre no Google Store. Enfim, esta é uma antena comunitária que há 24 anos reproduz inúmeras vozes. O Moqueca é retransmitido para Barcelona, Catalunha, em 104.5 MHz pela Rádio Bronca, Bronca com K. Toda quinta, às 6 da tarde, no horário local, tem o programa da semana anterior. Domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, tem um repeteco do programa aqui nessa antena 98.3 na Rádio Comunitária Campestre. Venha conhecer o Bio Estúdio, feito com tijolos queimados aqui atrás no forno. e mantido com muito carinho, coletivamente, com muito esforço e com muito afeto. Vamos lá, o quartinho, grande finale, descabelada, estreando ali no bar, com dois R's, aqui no Moqueca de Siri. Aí tem Monique Jesus, Dudu Braga, Cris Delano, Plínio Profeta, Davi Moraes, Marcelo Mira, e aí a gente volta a conversar. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca é com U e Q. Valeu, galera, muito obrigado pela companhia, muito agradecido, gracias, thank you, thank you. Merci. Arigato. Axé, namastê e saravá. Descabelada. Descabela, olha o cabelo dele, dela. Descabela, corta o cabelo dele, dela. Preto, branco, acaju, tesoura, maço, traço, um bom trato no meu ré de cachos, crespo, livre, estilo nu. Respeite meu cabelo de baiano, black, look lindo. Preto, branco, acaju, tesoura, maço, traço, um bom trato no meu ré de cachos, crespo, livre, estilo nu. Respeite meu cabelo que eu amo, é que look lindo. Descabela, olha o cabelo dele, dela. Descabela, corta o cabelo dele, dela. Preto, branco, acaju, tesoura, massa, traço, um bom trato no meu hair de cachos, crespo, livre, estilo nu. Respeite o meu cabelo de baiano, black, look lindo. Preto, branco, acaju, tesoura, massa, traço, um bom trato no meu hair de cachos, crespo, livre, estilo nu. Respeite meu cabelo que eu amo, é que look lindo. Quero meu cabelo nu, cru, natural, assim como eu. Não faz mal fazer bem. Vem, amassa, corta, pega essa tesoura e corta. Dá um trato nos cachos do meu cabelo crespo, black, look lindo. Me deixa descabelada. Descabela, olha o cabelo dele, dela. Descabela, toque o cabelo dele, dela. Descabela. Descabela, olha o cabelo dele, dela. Seja feliz. Descabela. Assim. Agora uma música sobre conexão. Em suas mãos. escrivaninha eu estaria a esperar pelo seu sorriso ao me deslizar, tomando café, mas sempre ali me vendo, e ao ir caminhar na cintura, amor, quase morreria de desejo por sentir de perto seu calor. Upa pra Tereza. Como eu queria ser, queria ser, queria ser. Como eu queria ser, queria ser, queria ser. Como eu queria ser, queria ser, queria ser. You are the sunshine of my life, Dudu Fraga. You are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drawing in my own tears. Oh yeah, you are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. You stay in my heart. You must have known heaven. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. Agora Cris Delano, também participa do programa desde o comecinho, com Bossa Cuca Nova. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done through us. He's giving life to one. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is Aisha, the meaning of her name. Blondie could have not been done without you who conceived the one that's so very lovely, made from love. Precious, less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? But isn't she lovely? Isn't she lovely? Profeta Davi Moraes. Qual é a música? Viva Erasmo Carlos. Roberto, libera seus direitos. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande meu amor por você. Nunca se esqueça, mãe, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Eu tô falando dela sim, eu tô falando dela, eu tô falando dela sim. Ui, ai, ai, ai, ai, ai. É muito grande o meu amor por ela, ia. Eu tô falando dela sim, eu tô falando dela, eu tô falando dela sim. Como é grande meu amor por ela. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Quase no fim, Marcelo Mira. Conselho. Ou eco, eco, eco, eco, eco, eco. Vamos ir, Guilherme. Deixe de lado esse baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal. Que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se em sua vida pode encontrar se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor? Diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te mereceu. Não estou dando, nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, só se entregar. O Teca disse, quarto e, obviamente, último quartinho do Muqueca Disse de hoje, ouvimos, depois da BG passada, Cefalópode, Craca, Escabelada, Aline Bar, com dois R's, O Seu Celular, Monique Sus, Dudu Braga e Cris Delano, de um disco chamado Relaxing Bossa Lounge in My Copacabana English, interpretaram You're the Sunshine of My Life e And Isn't She Lovely. Aí Plínio Profeta, Davi Moraes, com a versão improvável de Como é Grande Meu Amor por Você. E outra versão improvável, Marcelo Mira, para a música Conselho, de Almir Guineto. No fundo, estamos ouvindo o Nicolas Krasik, o polaco mais carioca do mundo, Cordestino e João Hermeto, com a música Opinião, de Zé Cat. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri. Siri, vulgo Conrad Rose, carrego essa carrapeta desde 2006. Toda quinta, das 7 às 9, eu estou ao vivo aqui no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, das 11 da manhã até 1 da tarde, tem o repeteco do programa. Em Barcelona, 6 da tarde, de quinta, marca transmite pela Rádio Bronca em formato de podcast. E fica tudo armazenado, aliás, está tudo armazenado desde 2006 no archive.org. archive.org. Procura lá, Muqueca. Muqueca é com U e QU. Nas redes sociais tem o Siri também. @ Muqueca Siri. Valeu, tenham todos um excelente final de semana. Uma semana boa também para quem estiver ouvindo no domingo, repeteco. Se vier para a ilha, não suje a ilha. Cuide do seu lixo. Respeite a restinga, respeite o mar. Ouça o mar. JBL. Não seja o babaca do DJ da praia, valeu, cara? Vai fazer isso lá no Jurerê. Enfim, paz, saúde, fé, trabalho, luta, direitos humanos, sorte, carícias, afetos, beijos, abraços, upas, cheiros, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Viva o Flamengo! Até mais!